A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, alô, ouvintes do programa Onda DX, boa noite. Você ouve mais uma edição do programa Onda DX, a partir de agora, aqui nas ondas da Voz da Rússia, direto de Moscou, para todo mundo. E nos próximos minutos, vamos fazer uma viagem no mundo do rádio e das telecomunicações. Fique ligado. Acompanhe as frequências e horários de transmissão da emissora Voz da Rússia em língua portuguesa para o Brasil. De 0 a 1 hora UTC, frequências 6.135, 7.210, 7.290, 9.965 e 11.605 kHz. Na internet, acompanhe todo o conteúdo na nova página da Voz da Rússia, portuguese.ruvr.ru. Está no ar o Onda DX, aqui na potente Voz da Rússia. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da vida e obra de Roquette Pinto, o pai do rádio brasileiro. Muitas pessoas já dedicaram parte de sua vida, ou toda ela, à construção e desenvolvimento do Brasil. Uma delas foi Edgar Roquette Pinto, principalmente quando percebeu profeticamente em 1922 a importância do rádio como a forma de comunicação popular e democracia cultural no Brasil. Em 1922, a então radiotelefonia é mostrada ao país na exposição comemorativa do Centenário da Independência no Brasil. Roquette Pinto explica para nós, em uma gravação histórica do rádio brasileiro, como foi aquele dia marcante para a radiotelefonia e também para a radiofusão no Brasil. Ouça! Em 1922, uma barulhenta experiência não entusiasma o brasileiro. É a modesta estreia do rádio. Anos depois, Edgar Roquette Pinto, pioneiro da radiofonia nacional, assim recordaria essa fase. A verdade é que durante a exposição do Centenário da Independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Brasil, minha voz enternecida, já adorou os teus brasões. Edgar Roquette Pinto, este grande pioneiro, viria a falecer alguns anos depois, a 18 de outubro de 1954, aos 70 anos de idade, deixando a sua marca de realizações e idealismo. Ideal este, retomado pelo governador Sérgio Cabral, no ano de 2007. Vamos conhecer um pouco mais dos trabalhos de uma emissora criada em nome do patrono do rádio, Roquette Pinto, com o diretor de jornalismo, Luiz André Ferreira, em uma entrevista exclusiva para o programa Onda DX, aqui na Voz da Rússia, em um seminário em Brasília. O diretor de jornalismo da Rádio Roquette Pinto fala da questão do acervo das grandes rádios do Brasil, em especial do nome Roquette Pinto, ou da Rádio Roquete Pinto. Entre outros detalhes, da 94.1 FM no Rio de Janeiro, com o nome Roquete Pinto. Bom, primeiro a questão do acervo, né, que me aflige muito. Você, quando pensa Rádio Roquete Pinto, você pensa que você vai encontrar lá muito material antigo, material da época que o próprio Roquete Pinto trabalhou na rádio. Não tem, infelizmente, como várias outras emissoras aqui no Brasil, nós também padecemos dessa falta de preocupação com a memória. Mas a rádio, ela tem um público fiel desde a época de Roquete Pinto. Ela foi uma das primeiras rádios a surgir com a questão educativa. Ela não foi a primeira rádio foi a Rádio Sociedade, que depois virou Rádio MEC, que foi a rádio fundada por Roquete Pinto. A Rádio Roquete Pinto, ela pertencia ao Distrito Federal, que na época era no Rio de Janeiro, e resolveram, em homenagem, fazer uma homenagem ao Roquete Pinto, que também foi o primeiro diretor da rádio. Mas ela não era, nunca pertenceu a ele, tem uma confusão histórica nisso aí. Quem pertencia a Roquete Pinto, que foi doada à União, foi a Rádio Sociedade, hoje Rádio MEC. Hoje ela é uma rádio moderna, dentro da atualidade, a gente procura, embora não tenha a preocupação direta de concorrência, mas nós temos sempre o foco no público, né? A gente sempre quer audiência, a gente sempre quer aumentar a audiência, que eu acho que a rádio pública é feita não para esse fim, mas a gente tem que buscar, quanto mais pessoas ouvirem, melhor estamos prestando o nosso serviço. Então a nossa programação é metade ao news, metade música e notícia. De 6 a 1 da manhã, ela é totalmente uma rádio noticiosa, ela é totalmente informativa. A gente não toca música nesse horário. Você toca é quando a música está ligada a alguma notícia, mas é umas 3, 4 músicas nesse horário de 6 da manhã até 1 hora da tarde. A partir da tarde é metade musical, metade informativa. Então a gente procura, e nós temos um diferencial nisso no Rio, porque quase todas as rádios do Rio de Janeiro ou viraram rádios evangélicas, com todo respeito aos evangélicos. Então nós temos uma quantidade enorme de rádios voltadas para a religião, não só evangélica, como a Igreja Católica também tem rádios no Rio. E as demais estão virando rede, como a Rádio Globo, CBN, Band News. Então eu acho que o nosso diferencial, e que nós nos preocupamos muito, é fazer um jornalismo que fale de todo mundo, mas que seja um jornalismo local, de serviço, para o morador do Rio de Janeiro, para o carioca, morador fluminense, morador do estado do Rio de Janeiro, que a gente possa fazer um produto que sirva para eles. Esse é o nosso objetivo. Não queremos concorrer diretamente com o jornalismo da Band News, nem da CBN, que é nacional nesse horário, mas a nossa diferença é que nós temos trânsito o tempo todo, nós não precisamos esperar uma grade na janela nacional de um buraco para encaixar um trânsito. A gente dá a hora que estiver essa informação. Acho que essa é a diferença. A gente pega só no estado do Rio de Janeiro mesmo, mas convida todo mundo do restante do país. Hoje em dia, com a internet, né, transmitindo pela internet, você pode acessar quase que todas as rádios. É www.94fm, né, que é a nossa posição no DAI, 94fm.rj.gov.br, 94fm.rj.gov.br. A rádio 94,1. Roquete Pinto FM. Música, cultura, informação na dose certa. A Roquete Pinto FM traz para suas manhãs Nordeste Musical. Um programa que descreve a cultura nordestina através da canção. Ciranda, xote, frevo, maracatu, forró, samba de roda, baião, Nordeste Musical. De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Braga Júnior. Roquete Pinto FM, música, notícia e cultura. 94,1 FM Roquete Pinto, música, cultura, informação na dose certa. Eu sou Josias Bernardes e juntos estamos em mais uma programação musical. Novos talentos, artistas e clássicos que fizeram a nossa música popular. Vamos abrir a sequência ouvindo aí o Ed Mota com a participação de Maria Rita. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho. Atualidades do rádio no mundo. Música. E agora, aqui pela emissora Voz da Rússia, no programa Onda DX, vem chegando a participação do radialista Leonardo Ferreira, direto da lindíssima cidade de Lagoa de Dentro, na Paraíba, trazendo informações referentes a uma antena. Olá, Leonardo, é com você. Olá, Danilo. Olá aos amigos que sintonizam o Onda DX pela Voz da Rússia. Todos sabemos que para se ter uma boa recepção de ondas curtas, se faz necessário ter uma boa antena de recepção. As antenas em geral podem ser telescópicas ou antenas mais abrangentes, no caso, as antenas externas. É importante frisar que as antenas têm como objetivo fundamental captar melhor os sinais irradiados pelas emissoras. Para tal, usa-se um fio de cobre devidamente instalado e direcionado à região onde a emissora está operando. Um dos problemas do uso das antenas externas é que elas, além de captarem do espaço as ondas eletromagnéticas irradiadas pelas emissoras, captam também certos ruídos e interferências. Para evitar este problema, pode-se preparar melhor a antena receptora. Esta saída consiste em preparar previamente estas antenas com medidas determinadas. As antenas externas possuem um tamanho determinado para cada banda de transmissão. Assim, o comprimento de uma antena para a faixa dos 19 metros é exatamente a metade do comprimento da onda, ou seja, 9,5 metros. Desta maneira, se você esticar um fio do comprimento de 9,5 metros, terá uma ótima recepção na faixa dos 19 metros. Agora fica fácil construir a sua antena. Para os 49 metros, o fio deve ter 24,5 metros. Para os 31 metros, 15,5 metros. Nos 25 metros, 12,5 metros. Nos 22 metros, 11 metros. 19, é o que eu já falei, 9,5 metros. E 16, a antena deve ter 8 metros. Esta antena, que eu acabo de citar, é a chamada de long wire, ou fio longo no português. Deve ficar esticada horizontalmente a cerca de 10 metros do solo, utilizando para isso dois mastros e dois isolantes nas extremidades. No meio ou em uma das pontas, você deve esticar o fio de descida, por onde a antena será ligada ao receptor. Com a colaboração de Luciano Pereira Silva e Denis Gomes Ogbi, aqui me despeço de todos, forte abraço e até o próximo Onda DX. Muito obrigado pela sua participação, Leonardo Ferreira. O nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu vou deixar aqui as formas para você enviar o seu cartão QSL para o nosso programa pelo Orkut. Entre em nossa comunidade no www.orkut.com e faça uma busca pela comunidade do Onda DX. Também veja fotos, vídeos e os nossos programas em www.ondadx.ning.com ou escreva para nós. Voz da Rússia, programa Onda DX, Rua Piashkin, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. O programa Onda DX vai ficando por aqui. Voltamos semana que vem. A todos um forte abraço, uma boa noite e continue ligado aqui na programação da Voz da Rússia. Tchau, tchau. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.